dois lá na roça juntinho, bebê. Não ia prestar, não, hein? Eu não quero que me entenda errado. Mal te conheço e já tô apaixonado. Se não quer nada, pode só ser teu amigo. Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer. No fim da noite a gente vai dançar colado no escurinho do meu quarto. Você não vai esquecer. Você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer. Toma coração, vapo, vapo. Você vai ficar chonada no que nós sabe fazer. É a boiadeira, isso, irmão. Vai viver. Assim, assim. Não quer nada, posso ser só teu amigo. Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer. No fim da noite a gente vai dançar falado. Olá, no sorriso. Você não vai esquecer. Bom demais. Valeu, Ana Castela. Obrigado, amigo.